estendes tua mão sobre o Egito, e as rãs cobrem toda a terra, os insetos invadem em enxames, mostrando teu domínio absoluto. Os magos reconhecem teu poder, este é o dedo de Deus. Toda a criação te obedece. Ser frustrado, tu distingues teu povo da escuridão, mostrando teu cuidado fiel. Tu és o Deus que guarda Israel, o Deus que age com